Самодол, это Джексон, Лять Алфа. Сигнал, Джек Алфа. Bom dia, é uma solicitação de reboque pushback da posição 7 do pátio 3 para a posição de número 4 do pátio 1. Chamar a autorização, o Speed aqui Alfa, com a aeronave para iniciar o pushback no pátio 3, aguarde. Afirmativo, estou no aguardo. É 251 na escuta da torre. Diga. Eu teria pedido a previsão para iniciar o pushback no parte 3? Um minuto. 77. Menos 86 para a própria do 4177. Ok, senhor, muito obrigado. Do 4177, confirmando vitória 300. Do 4177, vitória 300, autorizado. Ele ouviu pelo Whisky 50. Decolou da pista 17 com curva à direita após decolagem na subida da El, após Leda e após Eudes. Aciona 5011, controle 119, decimal 35. Corretas 4177 no 01, chame para um pushback. transformador, Juliette Alfa. Diga. Já está liberado aí o nosso pushback e reboque, senhor? Aguarde alguns instantes, a aeronave já vai iniciar o táxi em Itaguá. Afirmativo. Taxi a bordo, 3:50, alterna da linha. Taxi autorizado, via parte principal, após Taxiway Lima, Mike, e vai reportar na Taxiway Quebec para ingressar na pista 1735, Oxenay 6251. Seja parte principal, Lima, Mike, e reporta na Quebec para ingresso na pista 1765. Alfa no pátio 3 está livre de iniciar, reporte ao time do reboque no portão 07, pátio principal. Perdão, senhor, o pátio, a solicitação, eu estou na posição 7 e quero ir para a posição de número 4 do pátio 1. Quer confirmar, por favor? Eu estou no 07 então, do pátio principal, é isso? Não, estou na posição 7 do pátio 3 e desejo ir para a posição 4 do pátio 1. Ah, eficiente, 04 do pátio principal. Está livre de iniciar o Whisky Jet Alpha, reporte ao time do reboque, pátio principal 04. Afirmativo. Obrigado, hein? Estacionamento 4-1. Obrigado, Azul 4-1, 77, chame táxi. Estou na escuta, solo. Prossiga, estou na escuta. A nave inicial pushback no portão 01. O senhor vai aguardar na saída do pátio 3 para prosseguir, ok? Afirmativo, aguardarei. Interceptou na taxiway Mike. Próximo a taxiway na interceptou na Quebec, 62. Ingresso próximo à esquerda, na taxiway Quebec, táxi via pista 1735 e vai efetuar 180 na cabeceira 17, reportar pronto para decolagem, Oceana 62, segundo. Pedido livre ingresso via Quebec, cabeceira 17, reportar a pronto para 77 na escuta? Sempre. Eu vou na com a equipe solo, se eu efetuar o pushback com a cauda voltada aí para a taxa e Juliette. Fala aqui, pessoal. Decolagem no 7, o vento variável com 03 nós, aqui na 6251. Uno decola 50, chama controle 119, decimal 35, bom voo e bom dia. 65, graças, bom dia. Controle em Salvador, muito bom dia, chama 6251, boa noite, ou melhor, bom dia, contato radar vigilância, direto da ELA. Direto da Real, 6251. 758, 898 com a informação Foxtrot. Seria a nossa saída para Confins. Autorização Confins, decola na pista 35. Vitória, o azul 4177. Via pátio principal, cruze pátio principal após Lima, Mike, reporte Antarctica Quebec para ingressar no 735, azul 4177. Principal Lima, Mike, informar para Quebec. Você está podendo fazer pela taxia normal lá, né, na 37? Taxia Quebec. Vou dar um neto, obrigado. Torre Salvador, muito bom dia, objeto 5898, informação Foxtrot, autorização Confins, decolando a pista 35, corretivo. Confirma se vai decolar a 35 para Confins? Afirmativo, confirmando o vento apenas. 9, gente da Foxtrot, solicita autorização de tráfego para decolar na pista 35. Que é alfa, autorizado de prosseguir até o portão 04, né, Ponte Alterna. Jet Whisky, Juliette Alfa, autorizado de prosseguir até o 04, né, Ponte Alterna. Aqui é Matheus, reporta aí. Salvador, bom dia, objeto 6749, ciente da informação Foxtrot, solicita autorização de tráfego, decola a pista 35. Ciente número 2, aguarde coordenação, web 6749. Aguarda o objeto 6749. Salvador, bom dia, objeto 5797, ciente da autorização Galeão, falando da 35.4. Mantenha a escuta guardando, web 5797, número 3. Guardando no web 3717. Com o da Oceaner, suba e mantém nível 320 restrito. Nível 320, 62 de boa. Comando, Juliette Alfa, finalizando o reporte, obrigado, bom dia. Bom dia, Juliette Alfa. Patrulha 77, próxima à esquerda agora, Quebec. Táxi via pista 17. Efetua 180 na cabeceira 17, reporte pronto para decolagem. PR-6251, chama agora Recife em 1251, bom dia. Confirmo 3. 6251, Recife em 125, decimal 1. Recife 1251, obrigado, bom dia. Bom dia. Afirmativo, na escuta. 5898, está autorizado para Confins, o nível 340, aerovia Pesulu 16, decola da 35, após a decolagem, curva à direita, na subida da El, após Leda, após Bridge, Bravo Romeo Índia, Delta Eco Bridge, onde após intercepto este da aerovia, aciona 50.